9, ajuste no 0, no 5, trip 5491. Olhos 89 para interceptar o curso do localizador. Siga com curva à direita, proa 1190. Informe estabilizado o curso. Proa 1190, informe estabilizado o curso. 1601 está em sua saturação agora para sequenciamento. Continua seu número 4 na aproximação. Voe proa 225, limitado que demais, que é 101 NDB5. 3025, limite 1015, para voo. Estabilizado, menos 2, passando zona. Volumeno 2, complete, final ILS, X-Ray, sistema 0, chame por noite, esse bom, 18, 6, muito obrigado, senhor. Até já. Chame por noite, decimal, 9, 5, bom, bom. Nós desça 2000 pés, desça para 2000 pés, cruzar sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Bravo, que lixo, que tem condição de reportar 3 milhas para encher um 360? Reporte 3 milhas, bravo, que lixo. Volume 601, reduz a velocidade para 1.709, nós desça para 3000 pés, altímetro 1.095. 3.579. Externa. Gente, após o tráfego passando, tem condições de dentro pela raça. Gente, após o ATR na curta, agiliza de manobras, aguardando a pista livre para iniciar a decolagem imediata. Ok, após o ATR, eu mantenho um voo no 75. Bravo, Kilisk, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Afirma, o senhor será o segundo para a coisa. Torre Salvador, gol número 2, boa tarde. Estabilizando o LF, passando externo. Reno 2, boa, continue aguardando pista livre, 1015 na ajuste. Ajustado 1015, está baixando e travado. Gol número 2. Trip 5491, solas 30, direita, solo 121, decimal 9. 2195491. 55120 graus, 10, 9, 15, decolagem autorizada. Dando rolagem, 1.900. Bravo, que Luiz, que já iniciou 360 pela esquerda. Foro pote 3, boa. Quilo pote 3, boa. Vamos Salvador, boa tarde. Azul 4206, ciente da Quebec, autorização Recife, nível de voo 370. Falha Azul 4206, pronto cópia? 3. 37, foi isso que o senhor solicitou? Afirmo, pronto cópia, Recife, nível de voo 370, Azul 4206. Ajustado 615, livre pouso do 0, gol 1612. 1895, 1.856. E a D3 minha alternativa? 1.18 a bordo, 3 horas e 20, Natal. Azul 4206 autorizado 370 para Recife, via Brusque 58, decola da pista 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5173. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Brusque 58, decola da pista 10, saída Pulca, transição Aracaju, controle 120 decimal 8, transponder 5173, Azul 4206. Correto, 4206, chama para pushback acionamento. Azul 4206. 755, contato radar a decolagem, suba para o nível 240, mantém perfil Del Lida, após Lida Ilhão. Del Lida, Lida Ilhão, Azul 1.755. 1601, pode interceptar o curso localizador, curva esquerda por 1.00, forma estabilizada. tchau. Voo no 856, tá pronto? Alto 8, é. Voo no 856, autorizado. Alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-856. Ok, Portugal 022, how many people on board are there? Stand by. B01, desce para 2000 pés, autorizado, sinal ILS XA, informe estabilizado. Estabilizado, 601. Tomador, boa noite, Voo no 6, 1-2, pronto. Voo no 6-1-2, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, Voo no 6-1-2. Alfa, antes da Juliette, Voo no 6-1-2. O 8-9 vai fazer DGL, confirmando? Afirmativo, depois desse pouso, o 8-9 solicita se enquadrando o tráfego para a DGL. Quanto tempo solicita ficar no circuito? Serão 6 pousos. Gente. 4 no 5, para puxa. Eu sigo 4 no 5 no pátio 3, não é isso? Apelou. Autorizado, puxa, acionamento, reporte táxi, trip 5-4, 1-5. Cuidado para o táxi, 5-4. Os 8-9 autorizado, TGL 130 graus, 129, ajuste no 0-5. Os 8-9 autorizado, está permitida a pista no 0. Xanabe 143, desce para 2000 pés, livre das restrições de altitude. Autorizado, sinal ILS, é que foi informe estabilizado. 2000, livre das restrições, autorizado por ILS, é que foi portará estabilizado. Xanabe 143. 8, na torre em 1-1-8, decimal 9-5. Seu código 5401, web 6720. 3-0 Galeão, nível 360, da Eulia da Bris. Decolo da 1-0, curva à direita. Aerovia Pesulu, 1-0, 3 mapas. Foi. Vai voar Barbacena e chama o controle 208, 28-95, 3-5401, web 6720. Estamos prontos, puxa o acionamento na 720. Controle, boa noite, é o Gol 1856, levando 2.500. Boa noite, Gol 1856, contato radar da decolagem, hotel terceiro da Seda Puca, transição Caju, suba tardiva 390. Puca Caju 390, Gol 1856. 373, dessa tardiva 050. 050. Sabe, ingresso via Juliette, portão 02. Juliette 02, mano, é no 02. Olympus, tocou Hermeteus 37, curva esquerda, ingresso do vento. Para a esquerda, para ingresso no vento, Olympus 89. É Portugal 0, Tio, clear, line up, take off, runway 10, vamos para 0 degrees, 1 knot. Clear for line up, take off, runway 10, Portugal 0, Tio. Olimpo 01 no alongar do vento, aguardando instruções para a base. Pois 89 vai alongar do vento, aguardando instruções, 89. É Portugal 0, Tio, expedite manovers. Expedite no Portugal 0, Tio. Voo no 601, informa o tráfego, P3 da Força Aérea, mantendo do vento, dá 1-0. 01, ciente, marcador, achou e travou. Ciente, continua, aguarde pista livre, informa 330, ingressando para a decolagem. Reduzindo pra mim. 132 rolling. 130 degrees, launch knot, tower, roger. Posso fazer isso? Segunda. Segunda, 3325. 3325, chefe. Novo Salvador, é o 854 Tax, está com 44 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, alterna Porto Seguro. Sobre táxi para o ponto de espera da pista 1-0. Via pátio 1 no Indy Alpha, quando lá chamei a torre 118-95-5-4-5. Sobre táxi pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera 118-95-5-4-5. 1-0. Sobre pouso 1-0, agora 601. Portão 8 autorizado, reporte pronto para o táxi 4206. Livre, tudo para questionamento, azul 4206. Legal, 0 Tio é bom, Neto, só 0, saudou da parte on frequency, 1-0, 18. 1-0, é aí, tem que ficar 0 Tio Tio. Zero approach, Portugal 022, passing 2000 on Puka, Zipar position. Aí, Portugal 022, radio contact and departure ground level 390, Puka departure is Zipar transition. Book the passes and part position, contact level 390, Portugal 022. Voo 273, desce para 3000 pés, ajuste 9095. 601, solo 41, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1601. O solo? O pastor 81 está com um instrumento preventivo, 090, organização e acionamento. Ok, então, eu fosse série 2281, chamando com o pastor 81, sente. O pastor 81 para Recife, nível de voo 090. Autorizado, via Golf 677, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Conde. Frequência do controle em 1208, a torre em 1118, decimal 95. Seu código transponder 5143, o pastor 81. Autorizado Recife 2090, via Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde. O controle é 1208, torre 1895, transponder 5143, pastor 81. 5143, o transponder. 5143, pastor 81. ILS, visual, copito 6143. 6143, completo final ILS, X-Ray, pista 1-0, chame agora a torre, salvador 8, 1-9-5. Obrigado, boa noite, 6143. Golo 273, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, forma estabilizada. Torre Salvador, Xanero, 6143, final 1-0. 6143, continue aguardando pista livre, ajuste no 0, no 5. 6015, aguarda pista livre, 6143. Olimpo 89, tocou RMT aos 43, esquerda do vento, 1000 pés, 1015. Tá do vento, Olimpo 89. IP 54 no 5, a linha decola, 140 graus, 10 nós, agiliza as manobras. Voador 6201 no 04 para puxa acionamento. Sete, aguarde para o push, o 6201, temos aeronave que passará a cauda, aguarde para o pushback 6201. Você escuta, 6201. autonomia, 3 horas, 38 minutos, PAD 96. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre em 1895, azul 4206. Táxi via em frente, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 1895, azul 4206. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. Seu portão será liberado no momento. Temos aeronave que vai iniciar pushback, ok? Seu portão previsto é 04. Gente, vai andando, né? 01. Mantenha a do vento, alongue a do vento, aguarde instruções de base. Andando do vento, Olimpo 209. 3567. Aguardando será o número 2, o TAN 3567. Xavier 6201, coordenando com a equipe de solo, vai passar caldo Embraer da Azul. Após o mesmo, só pode iniciar o push, informar táxi 6201. Informação 6201, após o Azul autorizado. Exatamente, após o Azul, só pode executar o push, informar táxi 6201. Afirmativo, 6201, deixa eu falar. 0.8545. Controle de Salvador. Muito boa noite, Trip 5425, na sua escuta. Olá, Trip 5415, contato radar na decolagem. Subo para o nível 140, autorizado, prosseguir direto coral. 140, direto coral, Trip 5415. Reporte final. 289, girando base, reportar final. Inicio táxi, reporte na hotel para cruzamento, Pastor 8-1. Reportando na hotel, Pastor 8-1. Meia 143, solo 462, direita, solo 121, desse manobre. Aonde bravo, assim, 143. Sou em Salvador, azul 4206, ponto 090, pronto. Azul visual com P3 na final. Afirma, azul 4206. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após a passagem, ali mantém, pistão 0, azul 4206. Olympus 89, cheque trem. Olympus 89, final, contém embaixada de trabalho. Olympus 89, autorizado TGL, 10, 130 graus, 10 nodos. 9, autorizado TGL. Alfa Kilo, reportará para ingresso, batido, 143. Correto. Solo web 6620, puxa aciona no 6620. Portão 6120, está autorizado, reporte para o táxi 6720. Ele puxando no táxi 6620. 3567, está aguardando para o pushback, ok? Gente. Solo voltando. Prossiga, 670. Aguarde um minuto para executar o seu push. Temos uma aeronave que vai iniciar o táxi, uma para ingressar, e aí posterior nós vamos liberar outra para fazer o pushback. Então aguarde para iniciar seu push, senão ela vai perder a prioridade. Ela já está aguardando para fazer o pushback aqui no setor, aqui, ok? Mantenha a posição, aguarde para iniciar o push. Ok, vai manter a posição, leve 6720. Observe a passagem do P3, após o P3, efetue o cruzamento, Pastor 8-1. O P3 já passou, está indo o cruzamento, Pastor 8-1. Ótimo. Avistando, voo 973. Voo 273, complete na ILS, com sua pista mais leve, chame turno 8 decimal, 95, bom voo. 1895, obrigado. 289, tocou RMT aos 48, esquerda do vento, mil pés, ajuste 1015, Olympus 89. 289, se enquadrando na do vento. Guarulhos. Torre para o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 1895, ou Chanel 6201. 1895. 900 pode esperar, obrigado, boa. Ouro 601, ingresse via Juliette, portão 04 no 601. Via Juliette 04, autorizado 601. É, autorizado direto Itap, após Itap, Tuna, para final ILE. Pastor Oitono. Juliette, pode esperar, 2895, Pastor Oitono. Sede velocidade a critério 3894. Afirmativo, baixou, travou, final 10. Gente, vamos tráfico, Longona no vento, 1 no 0, agora livre, ajuste no 0 no 5, 1 no 50 graus, 089, pouso autorizado, gol, aqui no 273. Muito obrigado, pouso na 10. Oi, tudo bom, o chamamento é 201, nos vamos para a próxima final. É 201 após a passagem do Boeing na final, Boeing que pousa, ali mantém. Após a próxima final, ali mantém a final, né, 6201. Azul 42062, decolado 50, controle 120, decimal 8. On 20, decimal 8, azul 42062. Via Pátio 1 para o portão número 9. Som 3567, vai passar a calda um bandeirante, coordena com a equipe de solo assim que o mesmo liberar a retaguarda, pode executar o puxa formar ataque, som 3567. Ciente, coordena com o pessoal de solo, ao passar o tráfego, o 3567. Afirmativo, a aeronave já está próxima aí passar a sua retaguarda, ok? Ciente, e repartição do ataque, som 3567. Objeto 6720, coordena com a equipe de solo, vai passar a cauda um Boeing, um Airbus 320, após o mesmo, execute o push informe taxi, 6720. Ok, após o Airbus, vai iniciar o web 6720. Afirmativo. Dois Salvador, o pastor 81, tá no ponto de espera da ONU 0, ponto número 2. Gente, 81, mantém o ponto de espera. Olimpos 89, gire base, reporte final. 89, girando base, reportada final. O pastor 81, se possível, táxi um pouco mais à frente até a marca do ponto espera. Presenciado, marca do ponto espera, você volta. Gol 1273, solo 52, direita, solo 1219. 219, boa. Boa. Salvador, muito boa noite. Gol 1273, semana 6, boa noite, 1273, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 1273. Alfa, reporte antes da Juliette, 1273. Salve, meia dúvida. Pastor 81, confirma PLB? 05. Gente. Boa noite. Para a conquista, você está pronto para a cópia? Afirmativo. Vitória da conquista 200, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, após Elefa, quando então direto conquista. frequência do controle 1208, a torre 11895. Seu transponder 5402, trip 5219. Rede Control 30 para Conquista, nível 200, alô Elephant, responde 5402, controle 208, 2895. 2895, informe para entrar, puxa. Depois, muito obrigado. Boa noite, Oxanel 6201, contato radar na decolagem. Pós 2000 pés autorizado direto Leda, após Leda, Brit, suba para o dia 360. Informativo, então após 2000 pés Leda. Leda Bridge, ascensão 360, Xanai 6201. Um. 3894, desça para 2000 pés, livres da restrição de altitude em Itap. Tive 3095. 6720 está com 167 a bordo, 3:35, altera com fins. Gente, siga o Airbus da TAM até o ponto de espera da 10, quando lá chame a torre 1895, web 6720. Vai seguir o TAM no ponto de espera 1895, web 6720, boa noite. Está pronto para o táxi, o POB 165 com 4:30, com fim. Táxi, ponto de espera 10, Índia e Alfa, quando lá, chame torre 1895, TAM 3567. Táxi, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 1895, TAM 3567. Seu 55, esquerda do vento, reporte para gerar base. Na esquerda para do vento, limpo os 89. Autorizado, ingresso decolagem, 120 graus, 89. Passagem do tráfego, ingresso via Juliette para o portão número 3, gol no 273. Via Juliette 03, gol no 273, eu falo para o número 8. Azul 4206, chame agora centro Recife, em 12545, conterne 12685, tá bom, vamos. Recife 12545, conterne 12685. 85 azul 4206, cuidado, uma boa noite. E Salvador, boa noite, está 3567, ponto espera da 10, informa pronto. 3567, gente, mantenha o ponto espera. Mantendo o ponto espera, está 3567. 0 até Zulu 17, decola no 0 com primeira curva à direita, saída Arbor após Elefa. A frequência do controle 1208, a torre 11895, seu código transponder 54 no 5, gol no 567. Brasília no nível 360, Delta Zulu 17, decola 10, direita Arbor Elefa é a saída. 208 com 2895, torre ação no 54. 25 é 15, tá confirmando o telefone? 5415. 5415, 1 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5